Foi muito difícil escolher o pior pra vocês? Não. Foi o mais fácil. Pra mim foi mais fácil. Eu até escrevi bem grande aqui. O pior e botou uma exclamação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o pior podcast de cinema da internet brasileira, pelo menos de 2017. Esse é o nosso episódio de melhores e piores filmes do ano, que nós abordamos no ano de 2017. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chalsar. Boa noite. O André Barcelos. Olá. E o Vitor Viana. Oi. E a gente vai aqui no total de 19 filmes que a gente abordou durante esse ano, tirando alguns eliminados que não eram muito filmes desse ano, eu vou passar pela lista e vou ver o que... Tirando A Assassina e Certo... Certo Errado. Errado agora. Certo Agora Errado. Certo Agora Errado. E a gente... Vou lendo a lista dos filmes que a gente abordou e vamos ver se tá no top 10 pessoal de cada um de top nós. Top 5. Top 5? Sim. Beleza. Pode cortar já, metade da lista. Tinha que ser um pouquinho mais rigoroso. Então tá. Mantém igual? Mantém igual. Eu pus mais 6, mais 5 aqui que podem ser concurso ou. Podem ser importantes pra gente decidir a lista final a da lista nossa final. Combinação. Sim. Né? Menções honrosas. A gente começou o ano com Certo Agora, Errado Antes, que não é elegível à lista porque é um filme de 2015, né? A gente fez porque a gente sempre quis fazer algo do Hang Seong-soo, parece. Amigos tinham... Bastante gente tinha falado bem desse filme. A gente teve um convidado especial, Felipe Moraes, que Sim. tinha visto e gostado. Indicou fortemente. É um filme muito, muito bom também, mas não tá dentro da parada. Seguido por La La Land, temos um bingo. Meu. Tu é bingo também. Sou bingo também, mas é assim, tipo... Sim, tu vai passando os filmes e eu vou falar bingo, independente do lugar em que ele sim, tá na minha sim. lista. Sim. O lugar depois... da lista vai importar depois, quando a gente tiver uma depois, pré-lista. Então tem bingo aí. No tem meu. Bingo, então somos dois. La La Land do Damien Chazelle, não sei se eu falei. Depois foi O Apartamento, do Asghar Farhadi. É, isso. Que é o diretor iraniano, né? Parece que ninguém ligou muito pra esse filme. Não, na verdade eu liguei, mas ligou. Ele não tá na... Não tá eu liguei, pra... mas ele não atendeu, né? Bonito. Depois temos Manchester à Beira-Mar, do Kenneth Lonergan. Bingo. Bingo. Só um, do André. Tá no top 5 do André. Seguido por Moonlight, do Barry Jenkins. Bingo. Bingo duplo, tá na minha lista. Tá, quase tá. Quase tá. Tava em sétimo, né? 7,5. Não, do 6 ao 10 eu não tô contando. Depois vem Fragmentado, do M. Night Shyamalan, filme de terror, que parece que é a volta do Shyamalan a fazer coisas menos ruins. Mas não tão boas o suficiente pra estar na nossa lista. Lembrando que o bingo vale pro pior também, né? Vale pro pior também. A gente já chega lá. A gente já chega no amanhã. A gente já chega lá. A gente já vai chegar. Tá lá no fim. Depois, um filme que meio que sumiu da minha mente, eu lembrei agora e tive que repensar se ele entrava na minha lista, que é A Qualquer Custo, do bingo. David Mackenzie. Bingo. Bingo. Com o André. Já tem uma lista do André quase toda pronta aqui. Depois vem Patterson, do Jim Jarmusch. Bingo. Então, pois é, tem uma questão aí. Tem uma Patterson, uma questão não é uma questão. Sei lá, qualquer coisa. O Patterson e o Manchester à Beira-Mar, eles estão no mesmo lugar na minha lista. Pô, mas não pode ter mesmo lugar, André, pra decidir não. as coisas. Pode. Mas são só cinco, assim. Top 5? Sim, top 5. Então tá, tudo bem. Tá? Sim, então, beleza. Então bingo pro Patterson também. Dois, vocês dois. Sim. Beleza. Ah, tu botou tipo empatado. Tá empatado. Na posição, mas no 5. Isso, tá. Uhum. Então tá, não pode ter 6. Não, querido. Então tá. Tem 6, mas eles estão no mesmo lugar. Não, mas não, aí não. Filmes, mas aí eu é botar, fácil, meu amigo. Não, decide. Tudo bom, bem, tudo vai bem. Agora, mas depois... Tudo bem, a gente pode discutir assim. Isso depois, é, assim. Na hora de fazer... vocês são, claro. Na hora de fazer... Eu tive que decidir, porra. Assim. Ah, não, beleza. Porque pra mim os dois filmes estariam... Sim. No mesmo lugar, assim. É, o meu quinto lugar eu fiquei em dúvida entre uns 5 filmes diferentes, assim. É, se for ver o meu também, eu poderia mudar o quinto lugar por todos os outros 6. Tá. Mas tudo então, bem. Quantos foram do Patterson, então? 3, 4? 2. O Luciano e o... Não, vou tirar o Patterson, também. Então, eu já também. Que vocês não deixam. Então, o Patterson não entra. Que menininha, cara. Decide, cara. O meu também é Patterson. Tá bom, então mantenho 2, que eu tinha contado errado, e o André retira o seu voto. Mas tá na discussão, de qualquer maneira. Tá sim, dentro, tá sim, dentro. Sim, isso que importa. Depois, seguido pelo filme do Hou Hsiao-hsien, A Assassina. Que não tá valendo. Também é de 2015, não é. Tá, mas a gente fez ele porque ele passou no cinema 2013, aqui, né? 2013. 13? É um filme, ah, caralho. Bastante antigo. E... Mas teve uma sessão especial aqui, e é por isso que a gente... Depois vem Z, A Cidade Perdida, Bingo. De James Bingo. Green. 2 bingos por... 3 bingos. Ah. André? Sim. Sim, 3 bingos pelos senhores ao meu lado. Depois, Corra, de Jordan Peele. Bingo. Bingo duplo, porque eu também tô aqui. É, Okja, Bong Joon-ho. Não, ninguém ligou muito pra Okja. É, Dunkirk, do Christopher Nolan. Que, assim, tava num palio. Mas não no dos melhores. pelo menos pra mim. E depois desse filme bem medíocre, a gente fez um outro filme bem medíocre chamado O Estranho Que Nós Amamos, da Sofia Coppola. Talvez um pouco menos medíocre. É, pra mim é menos também. Medíocre. Mas... É, varia os níveis. É. Mas não entrou para mim. Não, não entrou. A gente tá numa sequência ruim que não recebeu muitos votos. Acho que teremos um bingo no próximo. Um bingo no próximo? Eu tenho uma suspeita que sim. Confio. É. Como Nossos Pais, de Lais Budansky. Não teve. Olha só. Olha só. Como nota, eu xinguei tanto esse filme, ele entrou no meu 9º lugar, na minha lista de 10. Pra mim quase entrou no top 5, hein? Olha só. Mas ficou, se eu pudesse usar o direito do André de botar 2 filmes, 3, quem sabe? Bingo. Brincadeira, deixa eu... Qual? Nem falou o nome. Calma, não falei ainda. Ah, mas se preparem, porque é... Mãe, de Darren Aronofsky. Bingo. Bingo. Bingo, bingo, bingo, bingo. 4, com carinhas tristes. Sim. Em todas não, isso elas. Isso depois a gente vai descobrir. E por fim, não. Mas não. Penultimamente... Não, antepenultimamente. Blade Runner. Bingo. De Denis Villeneuve. Bingo. 3 bingos, porque também tá na minha lista. Então fizemos o filme do... Outro filme do Hong Sang-soo que fizemos no ano. Foi o único diretor que a gente repetiu esse ano, pelo menos. Que é Na Praia Sozinha à Noite. Bingo. Bingo. Né? Já temos um grande concorrente, porque tem 4 pessoas que tem no seu top 5. Tu botou Hong Sang-soo. Eu coloquei também, também, sim. Eu tô tentando deixar claro que eu coloquei. Tá. E o último filme que, dada a... gravação desse podcast, eu nem terminei de editar e não foi publicado, mas é A Criada, do Park Chan-wook, que não tá lá nem cá, né? É. Então vamos lá, dos filmes que receberam votos. Temos, antes da gente seguir pros filmes que receberam votos, e a gente discutir qual a ordem deles na nossa lista final e qual é o pior, o Vitor recebeu mensagens particulares de alguns convidados nossos ao longo do... desse ano, não, participando não, não. Do podcast. Vamos fazer primeiro a nossa. Fazer primeiro a contagem, sim, eu acho. Pode ser, mas vamos fazer os dos convidados primeiro. Sério? Sim. Vamos deixar os esse Na momento horse. De honra para então, tá. pessoas então que se acho que pode ser. Expuseram vir aqui então, conversar com a gente sobre alguns filmes. Duas amigas nossas Tchau. Mandaram listas, a Clarice e a Eloá, que participaram também outras vezes nas discussões. Então eu vou começar lendo aqui a lista da Clarice. Vou começar pelo quinto melhor, que ela disse que se ela pudesse ela não botaria, mas como tinha que ser 5, ela botou, mas ela não viu acho que uns 5 filmes ali e tal. Mas dos que ela viram, entrou Moonlight em quinto. Em quarto, Blade Runner 2049. Em terceiro, Na Praia, A Noite Sozinha. Em segundo, La La Land. E o que ela considerou como o melhor filme do ano de 2017, abordado pelo podcast, foi Z, A Cidade Perdida. E a Eloá... Ah, tá. E o pior filme, na opinião dela, foi Mãe. A Eloá, no quinto melhor filme para ela foi A Qualquer Custo. Quarto, Z, A Cidade Perdida. Terceiro, La La Land. Segundo, Moonlight. E primeiro, Na Praia, A Noite Sozinha. E o pior para ela foi Fragmentado. Lembrando que ela não viu alguns filmes, entre eles, Mãe. Enfim. Interessante. Vamos manter em questão a lista delas. Pra vocês mais ou menos guardaram os filmes, assim? A gente vai voltando aqui. Mas vocês querem ler qual foram... Foram quase os mesmos filmes, os top 5 de vocês? Ou, não. A princípio, eu vou fazer todos os filmes que receberam os votos. Isso. E separar eles aqui. Que foi La La Land, Manchester Beira-Mar, Moonlight, A Qualquer Custo, Patterson, Z, Corra, Mãe, Blade Runner, Na Praia Sozinha à Noite e... Para, André. Só esses. O André tá espiando de todo mundo, tá falando, não espia. Vamos fazer a coisa mais fácil aqui. Dessa lista... Qual que é o pior? Todos votamos em Mãe como o pior filme. De acordo? Sim, sim. De acordo, inclusive então, a Clarice. Então não tem muita discussão, a não ser a Eloá podia defender um pouco Fragmentado mais, mas acho que ela não assistiu Mãe. Assistiu então. A Mãe, eu fico feliz por ela. Por que Mãe é o pior filme pra vocês? Cara, foi uma montanha russa de emoções ruins ao redor desse filme pra mim. Ele não começou tão ruim, mas no fim dele eu tava odiando tanto esse filme. E depois... Uma das coisas que pesou muito a construção da minha lista também é a conversa com vocês aqui. A gente tentou salvar alguns momentos, mas nada. Sim. Fazia valer esse filme valer a pena. Num ano que a gente fez bastantes filmes, se não bons, pelo menos na média, assim. Né? Acho que esse filme não é um dos piores filmes já feitos. Não, há controvérsias. Algumas pessoas poderiam defender, mas não acho ele assim um... O caos da face da Terra. É um filme que não tem erros, né? Não tem problemas técnicos. Ele é tecnicamente... Ele é bem resolvido. Funciona. Só que é a concepção dele, né? O que ele tá querendo fazer, que é muito complicado, né? Uhum. É pretensioso do pior jeito possível, assim, né? Mas eu não sei se eu salvo ele de problemas técnicos também, porque... As escolhas de, sei lá, de câmera ali, de aquelas câmeras que rodam loucamente sem muito porquê, assim, não sei, aquilo, pra mim o filme já começa ruim por causa disso, assim, de, sei lá. Dessas escolhas técnicas que, assim, podem ser até bem feitas, mas pra você não faz muito sentido, assim. Exatamente, eu acho que assim, talvez não seja um defeito técnico porque tu sente que talvez é aquilo que o cara quer fazer, mas assim, né? Uhum. Mas eu acho que o que ele tá fazendo não tá legal não, assim. Tem que pensar um pouco melhor, assim, do que só botar a câmera atrás da menina e botar eles pra rodarem, assim. Não sei, eu acho que a impressão é um pouco parecida com a do Vitor de... Bom, tudo bem, a gente percebe que tem uma ideia, alguma coisa de estilo ali no filme, assim, mas... Ao mesmo tempo esse estilo parece ser... Facilitar muito pra uma frouxidão da direção do filme, assim, né? Uhum. Tu tem a coisa de a câmera perseguindo essa personagem, tá sempre colada com a personagem... Isso parece que é o que faz o filme, mas ao mesmo tempo isso dá uma abertura muito grande pro filme ser qualquer coisa, assim, cinematograficamente, né? Por mais que tenha a questão alegórica que a gente discutiu, assim. Uhum. Então, não sei, esse filme... Ainda bem que eu não coloquei, senão vocês iam brigar comigo de novo, mas eu ia colocar dois piores, talvez. E talvez o A Criada entrasse junto com o Mãe, que eu senti... Eu acho que... Nesse sentido tem uma semelhança, os filmes não tem nada a ver um com o outro, assim, mas nesse sentido talvez tenha uma semelhança de... Enfim, tu tem uma cena, um conjunto de cenas, mas ao mesmo tempo a câmera muitas vezes parece que não sabe muito bem como se posicionar em cena, assim, né? Uhum. Eu acho que tem uma frouxidão nos dois filmes, assim. Pô, cara, não sei se numa criada isso é tanto, assim. Eu acho que tem uma diferença bem grande que é a quantidade de cenas também que cada um tem, né? Uma criada tem muitas cenas. O Mãe não tem tantos, ele é quase uma sequência, assim, né? Tem algumas passagens de tempo, tem inclusive passagens de tempo além de um tempo normal, assim, uhum. Quase passagens da eternidade ali, mas uhum. O momento, digamos, da cena principal do filme é quase que um só, assim, uhum. Né? Uhum. A criada não, tem muitas cenas também por algum tempo. Uhum. Eu acho que isso dá uma cara diferente pro tipo de coisa que eles estão fazendo. Uhum. Eu sinto que, sei lá, a criada pensa melhor essa cena, só que são muitas. Sim. Então várias vezes a coisa fica meio maluca. Eu acho que o problema maior da criada seria de montagem até, mais do que das cenas, assim. Uhum. Eu não sei, a mãe, aquele final meio apocalíptico, estranho, eu acho demais, assim, acho de muito mau gosto, sei lá. É, tem isso. A coisa sim. Passa, assim, não deu pra salvar o filme, sei lá. Sim. É, não. Eu tentei rever os pontos que a gente levantou na discussão como coisas positivas e tal, mas uhum. Foi difícil, cara, não deu pra salvar, assim. Ok. Mãe, então, recebe a nossa coroa de ervas daninhas de pior filme do ano de 2017. Isso. Agora vamos pros listados. A gente tem que escolher 5 desses 9 filmes. Entre eles, La La Land, Manchester by a Beira-Mar, Moonlight, A Qualquer Custo, Patterson, Z, Corra, Blade Runner e Na Praia Sozinha à Noite. Vamos tentar usar os votos e prender eles no top 5, porque Na Praia Sozinha à Noite recebeu 4 votos de todo mundo. Então acho que ele tá pelo menos dentro desse top, tá dentro, né? Não, então como. Já vou pôr. Não, tá. Mas eu acho que é importante saber como é que são as posições desses filmes na nossa lista, assim. Sim. Tá. É, que é importante, porque, por exemplo, pra mim, Na Praia Sozinha à Noite tá em terceiro. Sim. Vamos ler as listas, talvez? Ou não sei o que. Podemos ler. É, posso começar? Então vai. Em quinto lugar eu pus Moonlight. Em quarto lugar eu pus La La Land. Em terceiro, Na Praia Sozinha à Noite. Em segundo, Corra. E em primeiro, Blade Runner 2049. Por curiosidade, eu fiz uma lista até 10. Vamos ver. O sexto foi Z. 7 foi Manchester à Beira-Mar. 8 Patterson. 9 Como Nossos Pais. E 10 Fragmentado. Mas assim. Não, vou pela ordem aqui. É, então tá, em quinto Moonlight também, quarto Blade Runner 2049, terceiro Z, A Cidade Perdida, segundo Patterson, primeiro Na Praia à Noite Sozinha. Eu acho que a coisa mais polêmica talvez seja Patterson em segundo lugar, assim, né? Não sei, mas é... Sim, faz sentido, Patterson pra mim entrou no meu top 10 e também me impactou na época, mas uhum. Foi meio perdendo força. André. Em primeiro lugar ficou Na Praia à Noite Sozinha. Em segundo ficou Z. É, eu li errado, né? Eu li Na Praia Sozinha à Noite. Na Praia à Noite Sozinha. Mas aí. Em terceiro ficou A Qualquer Custo. Em quarto ficou La La Land. E em quinto ficou Manchester à Beira-Mar junto com Patterson. Que também é controverso. E Lucian? Em quinto, Z. Em quarto, Corra. Em terceiro, Na Praia à Noite Sozinho. Em segundo, Patterson. E em primeiro, Blade Runner. Olha só, eu e o Luciano colocamos o mesmo filme em primeiro. Sim. Estou levemente surpreso. Sim. Então, vamos aos que. Qual que foi? Aos que eu coloco um asterisco do lado. Patterson também. Os que eu coloco um asterisco do lado. Na Praia Sozinha à Noite, que tá pelo menos em todas as nossas listas e não tá numa posição baixa, nem tá nenhuma primeiro delas. Primeiro em duas, não. É. A minha é terceiro. É, terceiro, o meu também é terceiro. Em duas e primeiro em duas, né? Uhum. No mínimo, segundo lugar pra esse filme, hein? Sim. Blade Runner não tá na lista de todo mundo, o André, você não colocou, tá na né? Minha. Mas eu e o Luciano colocamos em primeiro. E eu botei em quarto, mas eu comecei botando ele em segundo e depois eu resolvi botar ele em quarto, assim. É, ele foi caindo. É. Eu vou colocar um asterisco, mas o asterisco não é nada livre de discussões. Só pra deixar o André tranquilo, sim, que ele pode defender Blade Runner sair, caso ele queira. Corra. Só eu pus Corra na lista, eu né? Eu pus. Você pôs também? Sim. Em que posição? Em quarto. Em quarto. Eu pus em segundo. Corra foi um dos que, se eu tivesse o poder do André, entraria em quinto também. Sim, eu talvez. Vamos ficar ali, porque ainda tem Z, que não tá na minha lista, mas tá nas de vocês, três, né? Em que posição na tua vida? Na minha terceira. Tá em terceiro. Na minha tá em quinto. Na minha tá em segundo. Uhum. Então eu vou pôr um asterisco. Na da Clarice tá também em primeiro e na Deló tá em quarto. Uhum. E o Blade Runner tá na da Clarice em quarto, mas... É, mas a Eloá não viu o Blade Runner também. Uhum. Não tá na dela. Né? Então eu vou pôr um asteriscozinho no Z. Patterson, que foi levantado pelo Victor como polêmico. É, no fim não é, porque o Luciano botou na mesma posição que eu, assim. Uhum. Eu achei que seria mais... Então tá normal. É. Uhum. Tu tá na tua, não, né? Tá em quinto, tá em junto com o Manchester. Tá ou não tá, André? Agora é hora de decidir. Não, cara, qual assim, dos dois filmes tu escolhe pra ficar em quinto? Eu realmente não sei. Não sei. Assim, eu tenho que ser sincero. Faz tempo que a gente viu esses filmes. Sim. Eu não sei quantos de vocês reviram os filmes. Não, ninguém reviu os filmes. É, então. Quantos de vocês colocaram critérios muito bem delimitados pra fazer a escolha, assim. A minha lembrança é de que talvez o Manchester e o Patterson tenham o mesmo valor pra mim, assim, né? Vocês botaram algum critério de escolha? O meu foi meio... Como eu me sinto hoje em dia em relação a esses filmes, foi o meu critério. É, então, justamente. É o que ficou, né? Sim. É. Uhum. É, pro meu foi meio com coração também, não teve muito... É. Não pensei. Então, assim, não vou brigar, assim, sim, tipo, sai ou não sai, tipo, e nem colocaria um e tiraria outro, assim. Em quinto, eu fiquei em dúvida entre Moonlight, que eu acabei escolhendo, La La Land, Corra, Manchester à Beira-Mar e a qualquer custo. Eu fiquei também Moonlight, La La Land pra entrar. Tipo, mas sim. É. Não, esses nem me passam, assim, Moonlight, não me passa. O La La Land tá em quarto, né, pra mim. Uhum. O Corra também não colocaria. É. Quase o apartamento. Quinto, deixa eu continuar subindo aqui. O Patterson não vou pôr um asterisco, porque a gente ainda pode discutir a entrada dele ou não. A qualquer custo, tá... Só o André botou. Só o André colocou. A Eloá também colocou, né? A Eloá botou em quinto. É. Então tá bem por ali. Moonlight foi voto meu e de mais alguém. Meu em quinto, da Clarice em quinto, da Eloá em segundo. Em meu em quinto também. Mas o que conta mais somos nós, assim, é que esse pôs em segundo. Ela Eloá pode... botou em segundo. Eloá em quinto. Mas ela nem queria botar. Ela botou porque não tinha outros. Tá bom. Manchester Beira-Mar teve quantos votos? Acho que só um. Eu também o não André, coloquei. Né? Eu coloquei. Uhum. E La La Land, que tá na minha lista. Tá na minha também. Na do André e só. É, daí em segundo na da Klein, em terceiro na da Eloá. Ok. Tá em que lugar na tua? Não, na minha não. Na minha tá em quarto. Ah, na minha também. É, em quarto. Então a gente tem Z, Blade Runner e Na Praia Sozinha à Noite como definitivamente, a princípio, está no nosso top 5. Sim. A gente pode partir desses... Dá pra dizer, inclusive, decidir o top 3, né? Top 3 a partir deles, ou... É, porque os outros não vão ser melhores, né? Do que eles. Então nós temos Z, Blade Runner e Na Praia Sozinha à Noite. Façam seus casos. Posso pegar uma cerveja antes da gente começar a discussão? Pode. Obrigado. Eu vou fechar a janela. É, eu acho que Blade Runner e Na Praia vão disputar os primeiros lugares, né? Porque eu gostaria de saber, assim, acho que tem que... Quem colocou Blade Runner em primeiro tem que defender aí por que é o melhor. E por que quem botou Na Praia não tem que defender então... também? Não, também, claro. É. Assim, aqui na praia todo mundo colocou também, né? Mas não em primeiro. Não em primeiro. Mas só o André não botou Blade Runner na lista, né? Porque eu não coloquei Blade Runner. Eu botei em quarto, mas eu facilmente botaria ele em segundo ou em terceiro, assim, também. Né? Meu. É, Blade Runner foi o tipo de filme... Ajuda, que é o tipo de filme que eu gosto, o tipo de tema que eu gosto, de ficção científica, ação, um pouquinho dessas coisas, e ainda não é um filme só ação ou só porrada, ele cria no roteiro, tipo, indagações e expectativas e te subverte, ele brinca um pouquinho com gênero, outro gênero que eu ainda gosto, que é noir, detetive, essas coisas. E é um filme impressionante tecnicamente pra mim. Ele é... Sim. Tem... Por mais que eu não goste tanto dos CGs da vida, dessas paradas, o que ele faz, o mundo que ele mostra, é crível e é bom, assim. É, ali é um CG bonito e é um CG que é até, de certa forma, tematizado no filme, né? Sei Sim. lá, não o CG exatamente, mas as... A imagens. Virtualidade. É, a virtualidade, exatamente. É, a coisa sim. dos personagens holográficos, dos androids mesmo, é, né? O que quer existir, o que quer viver. É o tipo de tema, o tipo de discussão que eu gosto de ver em artes. Assim, eu joguei alguns jogos esse ano que falavam sobre se robôs são humanos também ou não. E eu fico bem... preso nesse tipo de narração, de contos, e assim, acho que não teve um apelo emocional tão grande quanto outros filmes, mas é o filme que eu mais quero rever, assim, que eu mais quero voltar a assistir. Uhum. Falando, parece que tem mais a ver com o tema e com... uma familiaridade tua e um gosto teu... Mas não foi só isso que ele falou, né? Não, sim, tudo bem. Mas assim, com a capacidade do filme de mobilizar esses aspectos que tu gosta, assim, né? Da ficção científica, do filme noir. Sim. Né? Tá, André, tu que não colocou na lista, tu não gosta do filme? Não, o que assim... Eu gosto do filme, mas... eu acho que ele não tá perto de outros filmes mais simples e enfim, me interessam mais pela simplicidade mesmo e pela... Mas é, não é um filme simples, é um filme ambicioso e consegue corresponder à ambição dele. Eu acho que esse é o grande trunfo dele. É. Sim, mas eu tô... então talvez simples não seja a palavra. Quero dizer filmes menores, assim, filmes... De baixo orçamento, como literalmente. Como Manchester à Beira-Mar, como... É. Ou mesmo como A Qualquer Custo, assim. Enfim, né? Filmes que são sobre seres humanos. Sim, esse filme é sobre robôs. É. Pois é. Robôs, enfim, querendo serem seres mas humanos. Mas não sei, não é que eu não me interesse, assim. E não é por isso que eu não escolho o filme exatamente. Assim. Uhum. Mas uma das coisas que eu valorizo nesse filme é que justamente... eu acho que ele é sobre seres humanos comuns no que ele compartilha com... o que esse mundo imaginário, sei lá, tem com o nosso mundo, assim, a coisa da virtualidade é muito presente, né, cara? Essa, eu acho que é um dos pontos fortes do filme, é como ele consegue colocar esses elementos E eu compreendo um pouco o que você diz, no sentido de que se eu deixasse o meu lado cinema de arte falar mais alto nas coisas que eu gosto, ou alguma coisa assim... Não coloque palavras na minha boca. Não. Mas só tô dizendo assim, eu consigo enxergar que, tipo, é menos legal dar valor pro filme como Blade Runner do que é um filme como um filme coreano menor, de pequena cena, sabe? Eu sei, mas... pra mim, pessoalmente... Então. Sabe? Se é pra comparar com Na Praia Sozinha à Noite... Uhum. É muito bom Na Praia Sozinha à Noite, mas ele ainda não impactou tão forte, assim... Uhum. Uhum. Como se tivesse entrado na nossa lista Certo e Errado agora antes. Uhum. É, essa era a pergunta que eu tinha falado... Certo e Errado agora antes. Essa era a pergunta que eu tinha preparado. Eu já nem noto mais. Pra vocês. Só que eu esperava uma unanimidade maior do Na Praia à Noite Sozinha, provavelmente porque o André me influenciou a isso uma vez que ele tava falando de quem que não ia votar esse filme em primeiro. E a gente tem dois colegas que não votaram, assim, mas estão na lista, né? Não deixa de ser uma pergunta relevante, acho, por isso, mas... se o certo agora, errado antes, certo ou errado antes agora, Se esse filme estivesse na disputa, vocês priorizariam ele ao... Com certeza. Na Praia Noite Sozinha? Pra mim também. Ah, pra mim seria primeiro e segundo, assim. Eu prefiro o certo agora, errado antes. Eu também prefiro. Uhum. Eu acho que um voto pra esse filme, ou Na Praia Noite Sozinha, é mais um voto pro diretor do que um voto pro filme. É verdade. Pra mim não exatamente. Porque esse é um filme que eu revi ele ontem com a Eloá, quando ela tava vendo pra lista e tal. E eu gostei mais até do que da primeira vez que eu vi, assim. Né? Apesar de ter umas coisas muito bizarras, né? Tipo aquele maluco que fica esfregando o vidro. Sim. Tipo, aquilo ali não nem revendo, assim. É. Não sei. Não, mas tem um charme nessas esquisitices também, que eu curto. Uhum. É... Assim, o que a gente está debatendo, na verdade, são os tipos de filme, né? É uma coisa que não tem compatibilidade, assim. Do tipo, tu preferir o filme menor ou tu preferir o filme maior, né? Uhum. Eu tenho tendência a preferir o filme menor, mas eu acho que o Blade Runner... Tendo seus defeitos, que, por exemplo, não é um filme que é exuberante na direção, mas é um filme que conceitualmente é muito poderoso pra mim. Uhum. Ele resplandece, assim. Ele é um filme que supera a pequeneza do Na Praia à Noite Sozinho. Assim. Eu acho que tem o que me interessa no Blade Runner, talvez seja um pouco o desvio que ele faz de, tudo bem, é uma superprodução, mas ao mesmo tempo tu percebe que não é um filme que é uma superprodução qualquer coisa, assim. Sim, né? Sim. Tem uma direção, tu diz que não é uma direção exuberante, também não acho que seja. Não acho que o filme peça uma direção exuberante também, né? Sim, cara. Mas, assim, percebe que tem planos, que tem ponto de vista e tal. O filme é interessante, mas ao mesmo tempo acaba não me interessando tanto quanto... Mas pra mim, não sei, ele é exuberante pelo menos do ponto de vista visual. Visual, assim. Ele sim, é. Sim. E eu não sei, eu acho uma boa direção. Eu acho que o que me fez baixar ele muito foi as partes finais, assim. As partes finais eu acho meio ruins. Eu acho mas que isso é um mal que aconteceu em outros filmes também. É aquela cena em que a secretária luta com ele. Aquela cena caga tudo. Caga assim. Muita coisa pra mim. Mas tirando aquilo, o filme é muito bom. Assim. É, foi a minha grande dúvida. Mas pra mim essa questão que tu levantou ficou muito clara na hora de fazer a minha lista. E eu conscientemente resolvi priorizar os filmes menores Na Praia à Noite Sozinha e Patterson nas duas primeiras e Z e Blade Runner em terceiro e quarto, assim. Eu também parei pra pensar nisso um pouco e, tirando todo o fato de eu gostar dos gêneros, dos temas, eu pensei, é tão difícil você ver um filme grande, de grande orçamento... Que vale dá pra a pena, que dá pra dizer. Isso tipo, é uma boa questão pra levar ele. Eu lembrei, pensando nisso, do Mad Max. Esse filme ainda é melhor do que Mad Max. É, sabe? Eu acho também. É... Não sei. Pra mim é melhor. Que o Mad Max é divertido, mas ele peca um pouco na profundidade de discussão, assim, que ele... traz um pouco. É verdade, eu acho que é muito mais uma coisa física, né? Mad Max é uma porrada que vai e volta, né? E eu acho que o Mad Max fez mais sucesso de público, eu acho que sem dúvida. O Blade Runner foi Blade meio Runner fracasso, tá meio apagado, assim, né? É. E eu acho que isso tem a ver com os pontos positivos dele, assim. O jeito que ele leva a investigação, a coisa do mistério ali que tem a fundo, com o tempo que deve, eu acho que é uma virtude muito grande, mas que... As pessoas não aguentam assim mais, é foda, né? Tem uma coisa que, assim, queria voltar na coisa de a gente ter visto os filmes há algum tempo e a memória, às vezes, né? Trai. Acho que tem uma coisa, assim, meio que a gente tá discutindo o que o Lucia falou, filme grande, filme menor. Pra mim, acaba me parecendo que... pra mim, interessa que cada plano seja relevante, assim, né? Sim, tu é formalista. Não é formalismo. Tu pode considerar o filme, como me parece que o Blade Runner está sendo considerado aqui, considerar ele num todo e ele como um todo interessar e te tocar de alguma forma, ou tu pode considerar o filme, quer dizer, tô falando ou assim, né? Enfim, como se fosse dois caminhos só. Mas é, eu acho que num filme menor tu acaba considerando mais o quanto que cada plano ali tá te tocando e não o filme como um todo, como, né? Eu não sei, cara, porque a minha escolha do Patterson, por exemplo, não tem tanto a ver com os planos. Sim. Tem a ver com, sei lá, algumas sequências de planos, talvez. Uhum. Tem a ver com um certo sentimento que o filme produz ali, mas é... Sei lá, mas eu acho que o que ele faz ali é menos nos planos e mais na... Até na repetição, ele trabalha muito com isso, da rotina, por exemplo. Uhum, e são coisas que, sei lá, é uma forma também que acontece no total do filme, menos em cada plano, assim. Sim, é verdade. Sim. Não sei, mas é... Mas eu entendo o que você está falando também. Não, é porque o que eu estava falando da memória é que eu acho que eu acabo tá mais formalista que a gente. Eu acabo tendo tendência a escolher os filmes menores, porque me parece que os filmes menores, a cada plano eles têm que decidir mais coisas, tem que se colocar em questão como eles vão filmar cada plano, do que filmes grandes em que o que interessa é essa visão de conjunto como é o Blade Runner, assim. Uhum. Enfim. Vocês querem talvez dar uma pausa nessa discussão entre primeiro e segundo lugar e decidir o resto? Pode Depois ser. Depois a gente volta. Pode ser. Mas a discussão sobre formalismo, assim, caralho. A gente vai deixar meio pronto que na praia, Noite Sozinha e Blade Runner estão... Primeiro e segundo. O que coloca automaticamente... Tu concorda, André? Eu concordo, mas tu que não botou o Blade Runner, você concorda? É. O que automaticamente colocaria Z, A Cidade Perdida, em terceiro lugar. Acho que sim. Porque foi... Dos mais também, né? Bem votados, apesar que nem está na minha lista, mas como um voto de boa vontade em benefício ao Blade Runner, eu aceito manter em terceiro lugar o Z. Porque eu também não vou entrar no mérito. Mas todos os outros votaram. Dos meus problemas com o Z, porque eu tenho alguns, eu acho que é um filme um pouco entediante. Tem vários. Mas ele é meu segundo ainda. Pra mim é o meu voto mais polêmico, Zé. Eu pensei em tirar ele a todo momento, porque ele é um filme que tá em quinto. Pra mim é um filme que tem mais defeitos do que qualidades, mas ainda assim eu botei ele em quinto. Ele é o meu sexto, mas ainda assim ele tem mais problemas pra mim do que os que estão atrás, entre o 7 e o 10, mas quando ele... funciona ele. E a discussão de vocês eu também. Eu tô votando pelo diretor também. Eu tô votando mais pelo diretor do que pelo filme. Uhum. Cara, esse filme me fez... Eu vi ele duas vezes, eu acho, as duas no cinema. E ele tem alguns momentos que pra mim são mágicos, assim. Eu entrei em certas experiências do filme. Eu adoro aquele final lá dos caras sumindo, né? Eu gosto muito de algumas coisas na casa do protagonista, sei lá. Eu gosto de certos momentos na série. Mas o filme não funciona ao mesmo tempo. Cara, pra mim ele funciona. Acho que funciona, às vezes até bem demais, né? Assim, aquelas passagens de tempo. A cena de guerra é foda pra caralho, assim. Sim, mas pra mim são coisas isoladas. No geral, o filme peca bastante, assim. Sim. Pra mim, assim, o que ele faz em alguns momentos me fez fazer ele passar o Blade Runner, por exemplo. Porque o Blade Runner, eu acho ele foda, mas mais como totalidade. E daí os momentos do Z pra mim são mais fortes, assim. Mas, realmente, como filme, o Blade Runner talvez seja melhor, assim, bem, mas bem feito. Mas essa não é a discussão. A discussão é manter ele em terceiro. O que eu acho... No lugar de quem? No lugar de todos os outros que não ficaram presos no top 5. E quais são eles? Que são La La Land, Manchester Beira Mar, Moonlight, A Qualquer Custo, Patterson e Corra, que estão brigando pelas duas últimas colocações. Caralho, são esses? Porra, vocês votam muito mal. Não, acho justo o Z ficar em terceiro se é contra esses. Uhum. Não... Vocês votam muito mal. A gente pode também questionar se Z continua... Não, continua assim. Entre os cinco. Vamos aos poucos. Vamos ver quem entra. Já que o Z tá bastante divergente entre ficar quais em são terceiro. Os outros? Quais são quem, os outros? Quem tá brigando pelos três últimos lugares? La La Land. A cara do Thiago. Não. É uma cara que eu faço de questionamento. Porque ele até tá no meu top 5. Ele é o meu quarto. Manchester à Beira-Mar, Moonlight, A Qualquer Custo, Patterson e Corra. Lendo essa lista, assim, é só uma opinião. Eu acho que A Qualquer Custo e Corra caem mais fácil. O que, que vocês acham? Porque Corra tá na minha lista, não tá na, tá na lista do Luciano também. Mas não tá super... Não, é o meu segundo. É o segundo, tá. É. Ele tá em que posição? Quarto. Mas acho que tem menos consenso da... Não, mas não, o tá Corra pra mim era um dos que podia entrar em quinto também. Uhum. Eu acho que o Moonlight tem menos consenso, na real. É. Apesar das convidadas terem votado. Sim, também. Faz, faz sentido. O Moonlight parece ter menos consenso. Tá, tá na minha lista, mas tá em quinto também. E também vocês não botaram. Não. Nem botaram. A Clá botou em quinto meio sem querer. Só a Eloy que botou em segundo, assim, mais alto, mas é... Uhum. É. Bom, vamos tirar Moonlight. Verdade, Moonlight já era. A Qualquer Custo, o que, que vocês acham? Acho que só o André botou A Qualquer Custo. Uhum. Aí logo botou em quinto também. A Qualquer Custo é... Eu lembro que foi um filme bem legal. É, melhor que Corra. Melhor. Pra mim é empatado em quinto, né? Até aquelas. Pô, filme bem mais conciso, assim. Formalista. Tem uns atores... Enfim, que interagem bem em cena. Cara, cena cara, de ação. É outras coisas. É, o Corra tem um monte de cena de ação também. Não, cenas Corra... de terror, robôs. Tem um maluco correndo de noite. Essa é a discussão do momento, A Qualquer Custo ou Corra? Não, assim, eu acho o A Qualquer Custo um filme muito... Isso é ridículo, porque, quer dizer... Eu acho o A Qualquer Custo um filme muito mais bem acabado que o Corra. Mais conciso mesmo. Não sei, me interessa mais no fim das contas. Corra, acho. Tá na lista de quem tá no. Tá na quarto minha. Teu, tá na tua? Na minha não tá. Nem nas das convidadas. É o meu segundo. Então fica o Corra, né? Só eu coloquei o A Qualquer Custo. Pode ser. Não, mas pera, ainda tem outros. Tem o Manchete. Sim, sim. Tem o... A gente ainda tem que. Entre. Mas tira ou A Qualquer Custo, então, aí da sim. Disputa. Entre esses cinco, a gente tem que escolher três, então: La La Land, Manchester, Patterson, Z e Corra. Eu acho que o Z entra, sim, cara. O Z entra. O Z entra. No mínimo em quinto ali, uhum. Mas vai entrar. Né? Z entra sem dúvida. É. Beleza. La La Land. La La Land, Manchester, Patterson e Corra. Eu acho que Patterson tem que entrar. Eu acho também. Que Patterson é bom o suficiente. Acho sim. Que tem que tirar Corra. Tá, não é essa a pergunta, Gui. Patterson, La La Land, Manchester... E Corra. Acho que o La La Land tem que entrar também. Pra mim, os outros três estão empatados, mas o Patterson pra mim entra, né? Sim. Patterson é um filme que, por exemplo, não tá no meu top 5, mas é o meu oitavo. Eu preferi Manchester e Beira-Mar a ele e Corra e Z. Mas eu gostei bastante dele. Eu acho que é um filme que vale a pena realçar também. Acho que deve entrar também. É. Eu vou colocar um asterisco. Então falta uma vaga. Falta uma vaga entre La La Land, Manchester e Beira-Mar e Corra. É, eu gosto mim, bastante de Corra. Pra mim, nem são, todos estão meio empatados. Assim. Tanto faz, né? Mas eu não votei em nenhum, né? Assim, exatamente. Uhum. E temos La La Land na lista da Eloy e da Clá, em segundo e em terceiro, respectivamente. O Manchester é o que eu menos gosto desses. Eu acho que o La La Land é um filme mais interessante, divertido, tenta fazer algumas coisas... com musical que eu não tava esperando, que eu fui curtir. Eu não votei no La La Land, mas eu aceitaria o La La Land entrar. Uhum. Mas você votou no Corra. Eu votei no Corra. Uhum. Eu acho que tira o Manchester, assim, não sei. Só tu votou no Manchester em quinto, isso? É, então acho que... Manchester tá meio fora. Entre La La Land e Corra, assim. Lembrando que essa é a lista do podcast, não é a nossa lista pessoal, é a lista onde a gente faz concessões um pro Sim. outro pra tentar pôr uma parada. E que é uma coisa completamente arbitrária. É bem isso que esse programa é. Só pra gente se divertir e conversar um pouco mais sobre esses filmes que valem a pena. Então, por enquanto, temos... Tá, mas qual vai ser? Qual vai ser? La La Land ou o Corra? Vamos votar. Vamos votar? Mas... Vamos fazer um pré-voto. Eu não consigo votar, cara. Lá vem o Thiago com A Chegada. Chegada foi o melhor filme desse ano. Chegada foi de craque. Eu voto no Corra. Eu voto em La La Land. O Sérgio já votou no Corra. Não, não votei no Corra necessariamente. Mas a tua lista não tá o Corra? A minha lista tá, mas... tá o Corra, mas... Eu aceito o La La Land. Cara... Tu decide, Vitor. Ah, vamos tomar banho, pô. Ô, com esse calor de piscina. Bom, eu vou tomar a procuração aqui das pessoas que votaram em segundo e terceiro no La La Land. Eu vou votar no La La Land. Então, La La Land. Porque pra mim os dois estão empatados. Eu... Assim, tipo... Como é que ficou a nossa lista então, Thiago? Então... Tu perdeu. De novo. Sempre. Em primeiro ou segundo, tem Blade Runner ou Na Praia Sozinha à Noite. Disputando pelos outros quatro lugares, temos La La Land. Três lugares, desculpa. La La Land, Patterson e Z. Acho que La La Land é o quinto filme. É, também acho, porque foi o mais... La La Land é o quinto filme. Sim, né? Faz sentido. Ele parece bem à vontade naquele lugarzinho, como... Sim. Podia estar caindo, não tava. Sim, musical com Ryan Gosling... É, cara, o Ryan Gosling pra mim pesou pro filme não entrar, não. Apesar de que é um filme legal, assim. Vai lá. Tem filme coisa. Legal, filme bom. Aí nós temos Patterson e Z entre terceiro e quarto lugar. Qual é o melhor filme? Pois é, cara. Porra, eu coloquei o Z no meu segundo. Mas é foda, né? Porra, James Gray. Ele, sinceramente, ele deixou a peteca cair, cara. Deixou. Também acho, assim, mas... Uma carreira ainda... que só tava filmão, assim. Sim. Mas é um filme... O Patterson é um filme melhor, quiser. Eu acho. Eu Por também... Por que é melhor? É um filme bem mais bem resolvido, é um filme bem mais regular. É um filme... Ah, isso tem é. Momentos bons, particulares, mas também é bom no geral. Sim. Não sei... Pra mim, o Patterson tem uma coisa muito foda que ele consegue fazer umas breguice e ficar muito boa, assim. Sim, é escrito, né? Nos poemas. Sim, aquela... Já pensou fazer isso, cara? E não ficar brega? É, fazer os PowerPoint na tela de cinema, assim. Sim. E isso ainda é... funciona. Com umas cachoeiras. Pra mim, isso eu lembro disso até hoje e pra mim é bonito por várias coisas. Pelo ritmo da narração. É. Pela montagem, porque vai montando com o cara dirigindo ônibus e tipo, porra, eu acho foda, assim. Então Patterson é melhor que Z. Sim. E além de que tem o vilão do novo Star Wars, então fechou. O Patterson ficou em quê? Em terceiro, né? Em terceiro, Z em quarto, quinto La La Land. Nós temos nossos primeiros e segundos lugares. Na praia, tá, cara, tão bons esses... Quintos tá boa, lugares aí, tá? Em comparação com ano passado, justo. A gente meio que saiu da lista um pouco triste, pelo que eu lembro, né? É? Não, pra mim tá parecendo justo agora. Rolou muito mais discussão também pra piores filmes, tinha muito mais filme ruim. Tinha filme que era pior e melhor, né? Sim. Qual? A Chegada. Era o melhor do Thiago. E era o pior meu, talvez. Eu também? Eu acho que do Felipe, mas do teu eu não sei se era pior. Bom, então tá. Vamos lá. Cara, que isso? Que disputa é essa? Na Praia, Noite Sozinha e Blade Runner. Um filme do Ho Sang-soo nunca vai ser o melhor filme do ano. Não, tu acha que não pode? Não pode. É sim. Imoral. Não, é tipo... Cara, mas o jeito que eu... também não pode ser o melhor. Não, mas o jeito que o filme é pra ser uma pérola escondida no meio das coisas. Não é pra ser o melhor filme Porra, do ano. Então apaga esse arquivo, Thiago. Thiago, cadê você? Thiago, não vamos nem falar desse filme. Saiu no meio da parada, tá foda. Porra, então. Pois é. É um filme que é lateral. Tu tá jogando é muito baixo, Luciano. Não tô. Cara, eu acho que o nosso trabalho também é levantar a moral das pérolas escondidas. Se a gente tivesse um alcance maior, eu diria que sim. É. Não, cara, eu não tenho como assim, eu não votaria em Blade Runner. Tu não aceita um filme... Blade Runner? Não, não é que eu não aceite. Sim, vocês vão votar. Mas com certeza não acho que Blade Runner é um filme melhor que... Vocês querem usar os convidados pra desempatar? Vamos ver a opinião dos convidados, ao menos. Aí lá botou em primeiro Na Praia, Noite Sozinha. Clarice botou em terceiro. Aí lá não viu Blade Runner. É. E a Clarice botou em quarto Blade Runner. Uhum. Então, eles estão bem colocados. Do na meu praia tá bem na colocado. Praia tá... É. Do meu ponto de vista, eu e o Luciano só precisamos convencer o Vitor. Porque o André a gente não vai conseguir. Cara, eu não sei se vocês vão conseguir me convencer também, por mais que eu goste do Blade Runner, assim. Uhum. Por mais que quando eu assisti eu pensei, esse pode ser talvez o melhor filme do ano. Só que eu ainda não tinha assistido Na Praia, Noite Sozinha. Eu não sei, também ajuda um pouco pra mim ter visto Na Praia, Noite Sozinha em casa, cópia adquirida por meios extremamente legais, uma tela menor, menos imersivo, o que talvez não detrate tanto pra um filme que tem esse tom, que tem o tom do Na Praia, Sozinha à Noite. Mas ele... Por mais que eu goste de filmes pequenos, assim, ele não foi tão bom quanto outros filmes dessa... Pois é, então, aí é que tá, né? Porque o Na Praia, Noite Sozinha é um filme do Hong Sang-soo, que já fez filmes semelhantes a esse, filmes melhores que esse. Ou seja, ele tá transitando ali num campo que ele relativamente conhece bem, assim, uhum. né? E esse filme não foi o melhor que ele fez dentro desse campo. O Denis Villeneuve... Ele tá dentro de... Ele tá subindo uma escadinha, parece, né? E tá experimentando, sei lá, tá meio que se... Entrando num campo, mas ao mesmo tempo se desviando dele. Ele tá numa superprodução, mas ao mesmo tempo percebe que tem... Que não é um robô que tá dirigindo o filme, assim, né? Tem um interesse, sei lá, dramatúrgico e mesmo cinematográfico na coisa, assim. É difícil votar, cara, sinceramente, assim, não sei. Vai ser difícil decidir. Ah, eu não gosto de impasse, eu aceito o CD pro Na Praia, Noite Sozinha. Tu quer terminar nos 40 minutos, né, Luciano? Não, já perdemos. Isso já foi faz tempo. Cara, não sei, mas eu também deixaria. Eu acho que... Assim. Passar, então... E eu também deixaria o Na Praia, porque são dois bons filmes que mas, têm falhas. Mas o esquisito do Na Praia, Noite Sozinha é que a gente sabe que tem Hang Sang-soo melhor e mais recente. E inclusive a gente fez. Por outro lado, também tem Denis Villeneuve melhor, né? Aí é controvérsias. Tu acha que A Chegada é melhor? Não, acho que A Chegada é melhor. Acho que Esse Cara é melhor. Esse Cara é melhor, mas não é o mesmo filme ao mesmo tempo. Sim. Né? O Hang Sang-soo faz o mesmo filme. Sim. É. A Chegada eu vi de canto de olho no avião, no último avião que eu vi, que a pessoa ao lado tava assistindo, e pareceu meio brega às vezes. mas tudo bem. Patterson também. Mas sim, eu acho o filme melhor do que A Chegada em comparação, mas acho que não faz muito sentido pra nossa discussão. O Blade Runner é melhor que A Chegada. Sim, eu acho também. Apesar de gostar de A Chegada. Não, eu adoro A Chegada. A Chegada eu acho que tem mais problemas. O Blade Runner é uma das... Vamos listar então, sei lá. O Blade Runner consegue eu fazer gostar mais do Blade Runner original. Sim. Que eu nunca gostei muito. Eu não gostava também e eu gostei mais desse do que o primeiro. Sim. Assim, sei lá, teria que rever o primeiro, mas... Eu revi recentemente, é um filme muito superior, é incrível. E Ridley Scott está com nada. Ele consegue fazer um filme bem longo e, tipo, o filme não tem muitos defeitos, exatamente, assim, né? Por outro lado, Na Praia, Noite Sozinha, tem umas cenas bem fodas, assim, um investimento nas cenas, poucos planos, planos onde acontece umas paradas doidas, que é massa, assim, tipo... Cara, eu acho que tem a ver assim com o quanto tu tem na mão e o quanto tu consegue fazer de um filme, assim. A noite sozinha tu não tem nada na mão e tu faz um filme. Mas é exatamente sempre a mesma coisa que ele faz. Ele sempre tem muito pouco na mão e faz alguma coisa, porque isso já é uma fórmula. Isso já é uma estratégia. Não é porque ele tem pouco. Não é uma fórmula. Não é uma fórmula. Não é porque ele tem pouco. Pode ser um método. É um, ok, pode ser um método, ok. Sim. Mas não é uma desvantagem ele ter pouco. É justamente o que ele sabe fazer. Sim, é com pouco. Se ele tivesse um filme como Blade Runner na mão, ele não saberia fazer. Acredito que não. Mas só, assim, eu a princípio até aceito a gente deixar o Na Praia à Noite sozinho vencer. Mas eu acho que a gente ouviu pouco de vocês falando da sua relação com esse filme. Não, cara, pra mim é isso. A gente falou muito mais do Blade Runner e não, pra... Mas tipo, em minúcias, assim, um pouco do... Não, cara, pra mim tem a ver com não sei, sentir uma emoção diante da imagem de uma garota ou de uma garota conversando com um cara, sentados os dois numa mesa, filmados lateralmente, e tu vê coisas ali que, não sei, o tempo tá passando e tu tá simplesmente vendo, não sei, o milagre da existência. É bizarro, é patético, é piegas e tal, mas eu não sei, pra mim o cinema às vezes tem um pouco a ver com isso, assim, de ele te chamar a atenção pra coisa visual, pro aparecimento das coisas, assim. Sim. E enquanto que o Blade Runner eu admiro pela grande construção e ele ter grandes meios à disposição dele e ao mesmo tempo conseguir segurar as rédeas desses meios, assim, e construir uma visão de conjunto com esses meios. Eu acho admirável também, mas eu acho mais admirável tu conseguir estabelecer uma relação com um ator e aquilo ser milagroso, não sei qual outro nome para isso. Sei lá. Sim, mas não. É engraçado. Tem um pouco isso, até nesse negócio de relação com o ator, porque Hang Seong-soo teve uma relação com a Kim Min-hee. E o filme é um pouco sobre isso, tem essa coisa de existência de pessoal e lidar com as coisas. Não sei. Mas é engraçado, cara, porque pra mim esse filme do Hang Seong-soo não me emociona nada. Uhum. Não me emociona, assim. Ele me ganhou no final. E só. A cena final, eu acho, talvez seja... Não bem a cena final, mas é... Aquela grande cena final, acho que talvez a melhor, assim, mas... Ele não é um filme que me emociona. Ele é um filme, pra mim, que também tem isso. Tem da coisa de fazer aparecer, da relação com os atores. Uhum. Mas eu não fico emocionado com ele exatamente. Eu me identifico com algumas coisas, eu vejo um poder de fazer a cena entrar no mundo, assim. Uhum. Mas, sei lá, o Patterson e o Zé me emocionam muito mais, por exemplo. Uhum. Eu aceito botar o Na Praia à Noite sozinho primeiro. Eu aceitaria o Blade Runner também, cara. Não sei. Eu não aceitaria o Blade Runner. O André é o único que é resistente, então acho mas que... Mas eu acho que tem um fator que faz o Na Praia ganhar, que é todo mundo votou nele, de algum jeito. Pode ser. Sim. O André não votou no Blade Runner. Assim. Uhum. Se é pra pensar que é a lista do podcast, não a lista de cada um de nós, e que é tipo uma união, faz mais sentido. Sim. Mas, de qualquer maneira, é muito boa essa discussão entre tentar ver os valores entre esses filmes, mas é. Tá, então a gente discutiu um monte. A gente teve problemas técnicos, mas a gente decidiu ceder, né? Na praia sozinha à noite. Como é um filme que todo mundo votou, e o Blade Runner nem todo mundo votou, acho que é mais justo Na Praia Sozinha à Noite ser o melhor. Qual que é a lista final, é verdade. Então? A lista final, então, de piores e melhores filmes começa com o pior, que foi Mãe! Do Darren Aronofsky. Em quinto lugar dos nossos melhores filmes ficou La La Land. Em quarto, Z, A Cidade Perdida. Em terceiro, Patterson. Em segundo, Blade Runner 2049. E em primeiro, Na Praia Sozinha à Noite, do Hang Sung Soo, o melhor filme de 2017. Thiago, não faz assim. Tô fazendo nada. Ele quer jogar uma culpinha pra gente, André. Então, é uma lista legal. É uma lista interessante. Vocês querem comentar sobre o que essa lista representa? Acho que é razoável. Porque não tem nenhum filme que me dá vergonha, então tá bom. Eu acho que comentário positivo, que é um comentário negativo ao mesmo tempo. É que teve vários filmes que pra mim ficariam ali no quinto lugar. Sim. Foi o ano do quinto lugar. Quinto lugar, assim. Teve tantos filmes bons, mas... Eu pessoalmente fico feliz que o meu Blade Runner tá na lista, porque o resto... La La Land na praia também, mas... Eu colocaria Z um pouco mais pra baixo, eu acho. Não... Em troca do quê? Você quer dizer, Não. Em troca de... Não, mas é uma boa lista. Não, ia perguntar qual o filme que ficou em primeiro lugar no ano passado, tu lembra? Alguém lembra? Foi o filme do Clint. Foi do Clint. Sully. O Sully? Acho que a maior parte desses filmes é melhor do que Sully. Pois é. Não. Ou assim, né? Eu gosto de Sully, mas... Acho que a lista é uma lista, isso, sei lá, tá bom. Então, quando vocês recomendarem seus amigos assistirem filmes legais do ano passado, tem esses. De novo, Na Praia, Noite Sozinha, Blade Runner, Patterson, Z, A Cidade Perdida e La La Land. Agora a gente começa um novo 2018, com novos programas e novos filmes para assistir. O próximo, segundo as nossas discussões internas, está promissor para ser o novo filme do Woody Allen. Roda Gigante. E obrigado por assistir essa maratona de quase uma hora e meia. Caralho, ou uma hora e quinze. Não sei, eu vou tentar cortar várias coisas. Tem várias interrupções, né? E nós nos vemos no próximo episódio do A Conversação. Eu só queria correr na lista. Tu pode fazer daqui a alguns anos a lista dos renegados. Corra a chegada. Será que a chegada ainda vai estar em primeiro na lista dos renegados? Entre esses dois, tá? Eu também prefiro. Não teve um ano anterior. Corra também fica pior no final, né, cara? Pra mim o pior do Corra é o final.